agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, meus queridos e eternos namorados. Como é que está? Tudo certinho? Tudo legal? Estamos chegando. Eu sou Ailton Moreno e juntos vamos começar o nosso programa romântico. O programa que toca o seu coração de uma forma muito especial. Hoje é terça-feira, é dia 3 de maio de 2016. Pode aumentar aí o volume do seu rádio, aquecer o seu coração, porque a partir de agora, vamos juntinhos, com muita emoção, com muita música, o nosso Encontro Central está no ar. Juntos, teremos as músicas que vão nos apaixonar ainda mais. Recadinhos do coração e a nossa tradução. Então vamos juntos. Começou o nosso Encontro Central. É hora de se apaixonar. Encontro Central. You remember me when the west wind moves among the fields of the islands. You can tell the sun in its jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for a gaze a while among the fields of the islands. In his arms she fell as a hue came down among the fields of gold. Stay with me, will you be my love among the fields of the islands? You can tell the sun in its jealous sky when you walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. I never made promises lightly, and there's been some that I've broken. But I swear in days to live, we will walk in fields of gold. We will walk in fields of gold. I never made promises lightly, and there's been some that I've broken. But I swear in days still there, we will walk in fields of gold. We will walk in fields of gold. Among the fields of the islands, see the children run as the sun goes down, as we lie in fields of gold. You remember me where the west wind moves among the fields of the islands. You can tell the sun to be. Es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. De su amor, no juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Besarla a usted, usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Estamos apresentando Encontro Central. When somebody loves you, it's no good unless they love you. It goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless they need you all the way.

asking every single day. I know I'm gonna have to eventually give you away. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And for my love is real, real, real, yeah. And for my love is true. We're gonna fall through, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. I'm like a bird, yeah. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. I'm like a bird, I'm on the flower. Yeah.

Encontro Central, o programa que fala de amor, que toca o seu coração. E que pena, chegamos ao final de mais uma edição. Vivemos belos momentos, ouvimos recadinhos apaixonados, ouvimos canções que falam de amor de verdade. Juntos estaremos amanhã com mais uma edição do nosso Encontro Central. Quero deixar o meu abraço especial, quero desejar a você muito amor e paz em sua vida. Que o amor esteja presente em sua vida e de quem você ama. Um forte abraço, beijo carinhoso, nosso encontro está marcado amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Encontro Central. Fiquem com Deus e até lá.